Fala, Macacada, está começando mais um Pod Banana? Não, Banana Nanico. Fala, Macacada, está começando mais um Banana Nanica. Aqui quem fala é Gary Bilbo, apresentador do que vale. É, aqui comigo presentes estão Evandro Louco. E aí, galera? É, e hoje, meus amigos, temos três convidados. O Nicolas, que já é de casa. É nóis que boa. Bem, na verdade é o mamilo dele que tá aí de casa, mas. Não, é de vocês. É, temos também o Marcel de Souza, do blog Caralhinhos Voadoras. Caralhinhos Voadores. Ai, que burro! Errou rude! Eu uma entrada, mas não vai rolar porque eu tô rindo agora. E aí, rapaziada, beleza? E temos o Moi, do BDE, que também já é de casa. Que delícia de evento, cara! Então, pessoal, hoje falaremos sobre a Comic Con RS, a Comic Con do Rio Grande do Sul, Gaúche. A Comic Con que vale, todos os acontecimentos, tudo que aconteceu lá, a ligação que o Mo recebeu, todas as participações especiais, lançamentos, homenagens que a gente prestaram depois. E vamos começar logo essa porra aí. Falou, pessoal, vamos começar. É, comecem falando aí sobre os cosplayers que vocês viram nos eventos, meus queridos. Cara. Fala. Todo mundo adorou, né? Vou te falar que na finaleira, assim, quando tava acabando o evento que ia ter o desfile de cosplay, eu fiquei com medo daquele monte de gente. Parecia a crise no Olimpíada. Domingo teve concurso de cosplay? Domingo teve. Eu fui embora antes, tava com medo daquela gente. Tá com medo de mulher, né? Pô. Não, cara. Ele tava com medo de ser comido. Cara, tipo. Mas literalmente. É, cara, tinha umas cosplayers assim que. Tipo. A pessoa tem que saber o corpo que tem pra fazer um cosplay decente, sabe, cara? Tipo, levar o corpo a favor, né, cara? Só o corpo a favor, não adianta o cara fazer um cosplay de Red Hobbit subnutrido ali, né, cara? Cara, tu tem que usar o teu corpo a teu favor, cara. Eu tava falando pro Evandro, tipo, eu sou um anão, cara. Eu falei, cara, não tem como eu fazer um cosplay de Superman, entendeu, cara? Tipo, eu sou baixinho, sabe? Meio gordo, não tem como, cara. Aí vai. Cara, não tem como não lembrar daquela arlequina do Burger King, cara. Ah, eu vi. A guria dava uns 3 mol, cara, assim. Tipo, ela comeu o Joker antes de ir pro evento, tá ligado? Era muito gorda, cara. Mais bonita era a Minâncora na cara, velho. Minâncora. E como eu falei pra eles lá no evento, se tu é uma pessoa que te acha meio estranha, assim, meio fora da sociedade, porque tu gosta de quadrinhos, tu usa camiseta nerd, cara, vai num evento de cosplay, cara. Cara, tu vai te sentir muito bem. Vai sentir a pessoa mais normal do mundo, cara. Eu falei, cara, pra gurizada, tipo, esses eventos, assim, o cara vê que tu não é tão estranho, cara. Tu é uma pessoa normal, assim, sabe? Mais estranho é levar toco da cosplayer, hein? Não. Isso já faz 3 anos, cara. Cala a boca. Nunca será esquecido, amor. Pô, e cá entre nós. Ela tá bem pior, hein, cara. Já foi melhor, hein. Ah, tá desdenhando. Recalque. Tá desdenhando. Espírito do prato que tentou comer aqui, filha da puta. Mas, continuando, tem mais algum cosplay que vocês queiram dar ênfase? Porra, de Electra. Alguma, assim, cara, que chamou a atenção? De Electra, cara. Porra. Tava sensacional. A Electra tá lá. Ô, meu, vocês foram nos anos anteriores? Eu fui no ano passado. Aquela Electra, eu suspeito que ela fez a Era Venenosa no ano passado, cara, se eu não me engano. Tava com o Lust também. Tava show. Cara, vocês me permitem fazer um registro de uma que eu vi, cara? Cara, na verdade, eu acho que o cosplay é uma parada bem esquisita, tá ligado? Quem não acha? Mas, cara, tem uma mina, cara, que eu vou todos os anos só pra ver ela, que nos últimos anos ela fez cosplay de Era Venenosa, cara. E, tipo, esse ano ela não foi de Era Venenosa, mas ela levou aquelas coxas que ela tinha, cara, e valeu pra mim todo o evento. Aquelas coxas que ela tinha. Eu pensava que vai ser em casa, né, cara? Caralho, eu acabei de ser mulher gato, velho. Mulher gato não, né? Eu tô mulher gata negra, caralho. O pior é comer o Homem-Aranha, né? Definitivamente. A gente tem que dar ênfase pra aquela Liga da Justiça que chegou no sábado, mais pro final da tarde, né? Ah, cara, aquela Liga da Justiça. Ah, verdade, ficou ficou bem legal a Liga da Justiça, cara. Não, não ficou. Não, cara. Não é do mesmo dia, amor. Acho que teve duas Liga da Justiça, cara. Não é essa aqui? Deixa eu mandar pra vocês. Não é essa daí? Aquela que o Shazam tava com só meia transformação. Ficou decente essa daí, cara. O Shazam era o Billy Batson. É, o Capitão Marvel era o Billy vestido com a roupa, né, cara? Era esse aqui mesmo, cara. De perto eles são toscos. A foto ficou boa. O ângulo favoreceu. Porque o Flash, não satisfeito em ser um quase adulto vestido de Flash, ele ficava correndo durante o evento. Por que não, né? Uma cara já não é suficiente, né, cara? Cara, eu acho que teve mais cosplay, tipo, fora da realidade do que o normal, assim, cara. Porque, tipo, tinha uns que estavam terríveis. Mas devido à nossa realidade de leitura, que eu acho que todos leem super-heróis e tal, é menos esquisito pra gente ver pessoas ridículas vestidas de super-heróis. Cara, mas quem se veste de personagem de mangá é triste. Ah, triste. Só tem isso pra dizer, cara. É muito caso de viado, né, cara. Aqueles malucos. Eu ia dizer que é viado pra caralho, mas eu vou dizer que é triste. Ô, cara, mas vocês estão falando de cosplay subnutrido, cara. Vai ser gay pra caralho pra mim falar isso aí, cara. Mas lá tinha um Batman numa vibe Alex Ross, cara. O cara era saradão, velho, pô. Tem que respeitar. Gay! falou, Cristiano. Saradão. Foi, ó. O cara era maiado, tá ligado? Pô, sei lá, acho, né, acho que era isso aqui, ó. Marcel. Tem uma Marcel, foto que tá ele junto com a Arlequina que devorou o Coringa. Eu vi. Marcel se apaixonou, hein? Ah, fala aí. E não, e pior, o que é mais viado de tudo é que eu me lembro dele dos outros anos ainda, cara. Uma bicha apaixonada. Melhor Batman esse aqui, cara. Melhor Batman esse aqui, ó. Adam West, vai embora de boné e óculos. Não é. Boné e óculos, como assim? Cara? Eu achei muito foda, cara. Tipo, olha agora. O cara tirou. Ele tira a capa e a máscara e vai de boné e óculos embora. Estilo daquele jeito, cara. Gangnam Style, tá ligado? Mas falou bastante já de cosplay. Alguém quer adicionar alguma coisa? Por favor, não faça cosplay, cara. Beleza. A Electra tá muito gostosa, cara. Opa, pergunta rápida. Olha essa foto aqui, ó. Olha essa última que eu vou mandar da Electra. Ó, olha a coxa. É a mesma que eu mandei, mano. Essa aí, pô. Nossa. Parabéns, hein. Enfim, né? Enfim. E agora, conte um pouquinho, assim, sobre o que vocês gastaram lá. Vocês compraram bastante coisa, compraram bastante gibizinho, daquele desenho lá, bonequinho. Eu tomei um cravaço violento, cara. Mas saí de lá feliz. Quando o Evandro falou que ele comprou a edição definitiva de Watchmen, eu caí pra trás, cara, porque lá não é muito barato. Eu lembro quando eu comprei a minha, tipo, parcelou em 10 vezes. Cara, vendeu um rim. Ah, né? Oi, Evandro. Falando nisso, eu vi hoje ainda um link da Fenac por R$70. Não quero saber. Caralho. Não quero saber de versões mais baratas. Ainda tem o Laço do Turma da Mônica, tem o Scratchbook do HDR, tem lá o... Laços vale cada... Laços vale cada centavo. Eu ainda vai falar mais adiante. Tinha lá um Samurai X que eu peguei também. Não é Samurai X, é Rurouni Kenshin. Opa. Mas é isso aí. Uns gastos que valeram a pena. Só o Evandro comprou alguma coisa aqui ou algum dos outros três também comprou? Eu só ri. Comprei laços também, comprei uma pro Sorg que ele pediu, que ele viado, tive que ir com 55 GB pra pegar autógrafo. Eu reclamo que era o mesmo nome, cara. Era o mesmo nome. Esse aqui, o meu é Guilherme. Ah, assina aqui, o outro também é Guilherme. Meu amigo, é pro Guilherme. Ah, Guilherme também é Guilherme também, você vê que merda. Primeira, dupla personalidade. comprei um gibi da Conrad, que são, acho, 6 volumes, né, fininho, Pequenos Guardiões, cara, são tipo uns ratinhos que são uns ratinhos meio Senhor dos Anéis, assim, cara, é muito foda. Comprei o primeiro volume. Ele tá na vibe do Rocket Raccoon, né, cara? cara, eu falei, eu mostrei a capa do Evandro, cara, não tem como isso ser ruim, é tipo, é rato, com espada, cara. Não tem como ser ruim isso aqui, né? Eu li hoje e é bem RPG, assim, cara. Muito, muito maneiro. Até esqueci o nome. Mas tá velho, só se eles tivessem trabuco. Deixa eu ver o que mais. Ah, comprei também Clube da Luta, o livro. Deixa eu ver o que mais que eu comprei. Eles não existem no final, viu? Eu já vi o filme, chupa. E eu comprei também aquele... um sketch dos gêmeos. E acho que foi só. Assim, sem bonequinhos dessa vez? Não, sem bonequinhos dessa vez. Tá muito caro, velho. Não, bonequinhos em evento eu não recomendo, falou, cara. Não dá. São bonequinhos, são action figures. Action, são figuras de ação. E o teu saldo, Nicolas? Eu comprei uma camiseta do Capitão América que derrubou a parede com soco. Deixa eu ver. Comprei os laços também. Que é na modinha, né? A gente vai na modinha. Modinha, né? Deixa eu ver o que mais. Foi isso. Eu tava contido. É. Gastou muito mais com o tratamento pra rejuvenescer os mamilos, Nicolas? Pois é, eu tenho que economizar pra isso, né, cara? Fazer uma depilação no peito, assim, ao redor das auréolas, pá. Que merda, cara. Valorizar o mamilo. Exato, eu tenho que economizar pra gastar em clínica de estética para mamilos. Bonito. E você, Marcel, gastou muito também, cara? Não, cara, eu sou um merda, cara. Eu não compro mais quadrinhos, só baixo, velho. Isso mesmo, consumismo, nada. Não, tu compra capitalista de merda, de... tudo. Calma, Marcel, compra digital. É, cara, na Comixology lá, cara. Vou pra lá no meu iPad imaginário. Vou comprar, cara. Não, tô entendendo, cara. Eu fui meio como... tipo, porque tinha uma revista que eu participo que tava sendo lançada lá, eu acabei indo mais por causa disso, tá ligado? E acabei não comprando nada, não, cara. Tá, cara, pode ir que tu foi pra estoque ao baixo, né? Pode compensar. Eu entrei falando da Arlequina só pra não pesar pro meu lado, mas é verdade, eu fui o Batman todos os anos, cara. Tô louco. Foi descoberto. O cara é que eu sei que abriu o olho, mano. Juro o golpe. Oi? Desculpa, eu não tava prestando atenção. Essa gazela do satanás, eu tô bem arrumado mesmo. Então, cara, que vocês estão falando? Não, deixa pra lá. Tô cagando pro Dross. Foi mal, desculpa, cara. Não, então foda-se você. É, mais alguma coisa aqui? Eu só escutei o Mo, assim, sabe quando tu pesca uma palavra, assim? Vocês já passaram o link do chat por frente aí, né? Chat que eu perdi, cara? O Mo tá perdido. O Mo tá desse jeito, né? Não, isso é pra depois, porra. Vai, vamos logo. É, pessoal, vamos aproveitar agora e falar sobre as participações especiais, né, que tiveram lá, quem foi pra essa porra, quem vocês pegaram ao toque. Não, pessoas importantes, tá? Pessoas que fazem parte desse universo importante. Garbo e elegância. É. Tu não foi, pessoas aí, que não, sabem tá tirar foto sem tremer. Também mod parque. Ó o recalque, ó o recalque. Bate e volta. Mas então, quem quer começar falando? Tipo, no sábado, assim, a grande atração que teve lá foi o lançamento do Laços mesmo, da Turma da Mônica, que teve lá os autógrafos com os irmãos Cafage, com o Sidney Guzmão lá. Tava bem legal. Bem, Evandro, nem digo do sábado, cara. Acho que foi o grande evento, foi o grande atração do evento, eu acho, cara. É, pouco, né? No domingo teve painéis que lotaram também, mas... É, mas lotou por causa daquilo que a gente falou, né? Dos, né? Enfim. Isso. Os sonzinhos do Jovem Nerd, cara. Fala, putinha do Jovem Nerd. É, os putinhas do Jovem Nerd, né? Que lotam e são chefes. No domingo teve lá o painel com o Eduardo Spor, com o Fabi Abu. Daí o pessoal comparecendo em peso lá com os livros do Eduardo Spor, né, debaixo do braço. Lota. Eu queria ter ido pra ver o Eduardo Spor e o Fábio Abu, só que eu não fui porque eu já tinha gastado demais no sábado. Deixa eu constar. Igual o Smallville também, e daí, seus trouxas. mas o Laços foi realmente, cara, muito, muito foda, assim. Eu postei a resenha mais cedo aí também, o que eu fiz. Resenha no MRZI, confira, mano. Valeu pela propaganda. Mas fala mais um pouquinho sobre essa apresentação do Laços, eles só ficaram essa lá. Essa apresentação. Esse é o apresentador que vocês têm aqui, velho. Essa apresentação, tá bom. É, eles pegaram cada página do gibi e botaram lá pra apresentar cada página. resultado da apresentação, tá certo? Faz sentido. Não, porra, mas tipo, eles só ficaram lá dando autógrafos? Não, o que mais ocorreu? Teve antes, no palco principal lá, seria o lançamento mesmo, né? Teve um painel lá do Laços mesmo, que com... Entrevista deles e do Sidão. Isso. É, o Sidão, mas o Sidão domina o... Não precisa de mediador, né, cara? Era mediador língua presa, aquele? Acho que é. Continuando aqui, não tem mais nenhuma apresentação? Mas tem uma participação? Esse painel lá, depois... Teve entrevista de gêmeos também, cara. Na rua? Teve. Na rua lá teve um painel que só fala tratando sobre Superman no cinema, que a gente não foi ver. A gente cagou, né? Chamaram o Sidney Guzman de Superman Clark Kent brasileiro. Ficou bastante. Puxaram o saco dele a fúria que ele tava dando autógrafo, né, cara? Pô, mas o Sidão, devemos convir que o cara é simpático pra caramba, né, velho? O cara ele é muito gente boa, que ele não... Ele não se faz pra falar com o cara, sabe? Tu vai falar com ele, ele conversa contigo como conversa com qualquer outra pessoa, assim. É muito legal isso, cara. Pô, todos eles, eu acho, né, cara? Eu só fui sábado, então eu só peguei o autógrafo dos irmãos Cafage lá. Pô, os caras ficaram a tarde inteira dando autógrafo, mas, tipo, todo mundo que ia, eles conversavam de boa, sabe? Sem fazer cara feia, sem nada, os caras são finos. Beijo, Lu. Cara, ouvir a voz do Lu Cafage ao vivo deve ser foda, porque ela tem uma voz tão coisinha, né, cara? Cara, com todo o respeito. Eu falei, cara, podia ficar ouvindo ela falar o dia inteiro, dar um livro dos Senhor dos Anéis pra ela ler, porque ficar escutando ela ler o livro. Eu imaginei o Mo deitado no colo dela, assim, com o dedão na boca, assim, chupando, tocando aquela musiquinha de minar de fundo, ela lendo o Tolkien pra ele. Cara, vai, pô. Que loucura. Vai virar punheta até o top da Lu Cafage agora, pô. Vamos dar. É, mais alguma participação? Cara, eu. Papa. Não, pode falar. Eu ia falar do Canini. Cara, na do Canini foi do caralho. Eu acho uma das melhores, quiçá a melhor. O melhor painel do evento todo, assim, cara. Foi engraçado pra cacete. Foi muito legal. Assim, foi só, tipo, os jornalistas que foram lá mediar o painel, eram assim, eles eram todos amigos ali, cara, todos amigos do Canini, inclusive, então assim, o que a gente faz nos podcasts, assim, cara, eles fizeram lá ao vivo, entendeu? Imagina um bando de velho amigo e se sacaneando o tempo inteiro, assim, cara, no painel, cara, foi muito engraçado. A maioria é jornalista, bom, jornalista aqui do Sul mesmo, né, cara? Sim. Tava lá, os chargistas também, tinha bastante... A gente não pode esquecer também do painel da DC com o HDR. Sim. Como é que é o nome do argentino aquele? O Marcelo Fruzin. E o... Exato, este. E o Jeremy Rapace. E o amigo... Rapace. E o amigo do... O amigo do Baile dos Enxutos. O amigo do Baile dos Enxutos. O amigo dos leitores do Baile dos Enxutos, né? Jeremy Rapace e o seu Batman. O seu Batman bonito, né? Olha. Foi muito legal também, cara, o papo desse painel. Foi legal, foi um bate-papo legal, assim, sobre várias mídias, né, de HQ. Mas voltando a esse da apresentação do Canini, do Renato Canini, que foi muito legal. Ele era homenageado da Multiverso esse ano, né? Então, tinha lá uma exposição com várias. Uma exposição bem legal, assim, com vários desenhos dele, assim, do Zé Carioca, pra quem não sabe, né, aquele desenho do Zé Carioca. E pros incultos que não sabem. E nesse painel fui lá e peguei um. Eu tava na fila assim, será que dá pra pegar o autógrafo? Dá pra pedir qualquer desenho, mas chegava na hora lá, ele. Desenho um pateta pra mim. Não, ele só fazia. Desenho o Pato Donald, por ele, favor. Ele fazia o mesmo desenho do Zé Carioca sempre, assim, pro pessoal. Tipo, mas também. Ele mal ouvia o que a gente falava, né, cara? Coitado. Ah, mas na finaleira lá, o HDR e o Fruzini, argentino? Fruzini. Eu não lembro o nome dele, whatever. Tipo, eles estavam desenhando coisas... Exato, eles estavam desenhando coisas diferentes, porque estavam na finaleira, né, cara? Tinha pouca gente, mas, tipo, no laço, os Cafage estavam desenhando, tipo, sempre a mesma coisa, porque era uma fila gigantesca de gente, ah, é. E se eles fossem ficar avaliando pra cada um que pedisse, não demorava o dia todo. Ah, com certeza, né? Isso não tira a atenção deles quanto aos os leitores. O Marcelo Fruzinho lá, né, tipo, pô, todo mundo pedindo pro cara desenhar Constantine, né, meu? Todo mundo, oh, desenha Constantine. Ai. Devemos deixar constado que hoje em dia o cara trabalha numa editora europeia, que ninguém lembra o nome, mas pra DC ele já trabalhou na linha Vertigo, então aí eu tinha que pedir pra ele desenhos da linha Vertigo. Aí eu pedi, eu disse assim, não, desenha qualquer coisa aí, né? Ele desenhou ali um romano ali, um... armadura e tal. Romano, qualquer coisa, né, cara? Qualquer coisa, sim, mas tipo, só pra não pedir um Constantine, porque daí o Nicolas logo em seguida pediu pra ele desenhar um Constantine também, né? Mas pedir em espanhol, chupa essa. Ai, ai, a bichona falando em espanhol. Ai, ele pensa em espanhol. Ele tem uma bichona. Oh, é só a Sasha dos Pampas, eu fui educado em espanhol. Eu não conoco, senhor. E o Daniel HDR que fez um desenho do Jailson Mendes pra mim. Porra. Cara, aquele desenho foi demais, cara. Quando eu cheguei em casa, viu a atualização do Facebook, aquela carinha torta gritando, a cara vi alto, cara. Muito bom, cara. Eu cheguei pra ele, ô, desenha aí, faz um desenho, Daniel. Aí ele começou a desenhar, tipo, aí quando eu olhei, começou de uma forma, aí ele virou, né? Não, tô brincando. Ele desenhou um Homem-Aranha pra mim, na verdade, né? Aí depois eu falei pra ele, ah, cara, eu falei pra ele assim, ô, cara, agora tu vai ter que terminar esse desenho. Agora faz já eu sair, que é perfeito agora. Agora tu vai ter que terminar o Jailson. E os caras na volta. HDR bateu o recorde de tempo de como estragar um desenho do Super-Homem. Viu? Ninguém mandou tu falar que tava de aniversário. Ele. Droga. Complementou teu Superman. Só pra constar, os desenhos não estarão no post. Não, vai estar tudo. Eu. Posso falar? Pode. Não, eu vi dois painéis, cara. Eu vi quando eu cheguei de manhã, um sobre coloristas e tal, com o Chris Peter e com uma outra mina lá, cara, Paola Pieretti, uma parada assim. Paola Pieretti. É, lá a Chris Peter falou sobre aquele livro que ela tá tentando fazer pelo Catarse e tal, sobre como é a rotina dela, aquela coisa que ela fala em tudo que é pro podcast, tá ligado? A rotina do colorista, não sei o quê, como é trabalhar e tal. E eu achei da hora que de tarde eu vi um outro painel que não era naquela parte lá em cima, velho, lá na parte de alimentação ali. No outro palco, né? Que era sobre poder. É, no outro palco ali. E era sobre, eu não vou falar games, cara, era sobre jogos. Eu não vou falar games porque eu sou velho, né, cara. Era sobre jogos, era com o Ed Miller, que é um desenhista que tá sumido. Assim, hoje em dia ele não é mais tão conhecido, mas ele fazia hentai antigamente e tal. E tinha o Ed Miller e o Jamie Rapaz também tava fazendo esse painel, falando sobre adaptação de jogo pra outra mídia, tá ligado? E vice-versa. Ah, ele faz muito isso. Tá fazendo aquela... O Jamie Rapaz faz muito isso. Ele adapta vários... Exato. E foi bem da hora, assim. Foi o painel mais da hora que eu vi, mas eu também não vi muitos, né, cara? Foi da hora. Só pra constar, não sei se quem sabe aí, cara, mas é que o Ed Miller, ele tá fazendo tipo o jogo daquele universo Tormenta, se eu não me engano, tá ligado? Então ele tava falando sobre isso, sobre isso. E é um jogo por crowdfunding também, se eu não me engano, cara. E foi isso que eu vi, cara, mais nada. Só isso. Legal. Não querendo causar intriga aqui, mas eu aposto que tinha um MDM na palestra da Chris Peter, hein? Ratinho! Em todos os lugares que ela ia também. Não fala isso, cara. Não diz que é o Augusto. É muito cara de pau, né, cara? É tipo, é stalker demais, né, cara? O que foi? Tinha um cara com a camisa do... Vocês querem dizer, então, que o Albu está para Chris Peter, assim como o Marcelo está para o Batman, isso? Não sei de nada. Teve vários... Quem participou bastante foi o Sidão, né, cara? O Sidão teve lá um... Pô, Sidão é gênio, cara. Ia ter um painel lá de Marvel Now, era dele e o Daniel HDR, mas o Daniel tava com a garganta fodida, né, cara? Você acha tanto gritar que delícia, né? Aí ele acabou falando sobre os filmes da Marvel, né? Ele e uma outra mulher lá que não gostava de filme nenhum. Nunca vi. Não, porque a mulher é uma mal comida do cacete. Não gostava de nada. Não gostava de nada, cara. Nada. Ó, aí, ó. Não diga nome. Eu não sei mesmo o nome, então tudo bem. É, nem sei o nome daquela piranha. Mano. Teve o... Ele participou lá também, teve uma entrevista com ele também, acho que no domingo, com o Sidão. E foi a palestra que ele deu da MSP, né? Isso. Ele deu a palestra da MSP lá. Conhece pra quem não sabe, mais toda a produções, sobre todo o processo, como começou os MSP 50, mais 50, 950, aí falou um pouco sobre os graphic novels, os projetos que vem por aí. E o Piteco, cara, tô ansiosaço pra ver, cara, como é que vai ficar o Piteco, cara. Eu não vi essa imagem do Piteco aí. Nossa, cara, o teaser do Piteco é foda. E ele falou que tá bem diferente já, cara. Aí tu já fica imaginando como é que tá. Pô, ele fala empolgadaço, né, cara, dos projetos e tal. Não, cara, o Cidão é nerd, cara, é nerd. Tu vê que ele é nerd até hoje, assim, cara. Ele tem tesão de trabalhar com isso. Tu vê que ele ama, tu vê que ele curte, tu vê que ele tem isso mesmo, isso que o Mo falou, né, cara. Tu vê que ele curte o que ele faz, cara. Demais, assim, tu vê que ele é tipo a gente, tá ligado? Tipo, é de nerd pra nerd, assim. Tu vê que é como se fosse um de nós lá trabalhando, entendeu, cara? É muito legal. É a gente que deu certo, né? É a gente que deu certo, né, cara? A gente que não vai trabalhar em hotel. Ratinho. Beijo, Bruno. Beijo, Bruno. Beijo, Bruno. Mas... é mais alguma participação que vocês queiram citar, que citaram até agora? Do Literatura Fantástica lá com Fábio Abu, Estevam Ribeiro, Eduardo Spor. Foi muito legal, né? O Donal Caldela, né? Caldela. Tava muito massa, cara. Bem, bem legal. E lotou, né? Tu sabe que... Lotou. O Tinha do Jovem Nerd e Detected, né, cara? Negrada não falta. Cuspindo no prato e comer, olha. Tem uma camiseta do Hobbit, sim, daí. Qual o problema? Aí, ó. Mas... O Nicolas também tem camiseta do Jovem Nerd, ele admitiu lá, então. É, eu falei que eu ia pra ver ele, mas eu não sei se eu ia gastar demais. Mas cara, camisa do Jovem Nerd, né? É um negócio que o cara não... um negócio que tu não sai contando, tá ligado? Camisa do Jovem Nerd. Olha aí, cara. Cara, os mamilos já estiveram nesse podcast, cara. Eu tenho camisa do Jovem Nerd, eu tenho medo. É justo. Eu tenho todos os livros do Eduardo Spor, então não tem nada a ver, né, cara? Pô, desculpa o Nerdcast até hoje, pai. O cara escreve bem, não tem porque ter... Não, é... O cara escreve bem, não foi pegar em um local... Cara... Mas, na verdade, esse preconceito que a gente tem é mais bobagem, né, cara? Mais brincadeira. É, mas na real é mais... É coisa de leitor mesmo, né, cara? Todo mundo aqui tem conta na Sky Nerd, que eu sei. Né? Ratinho, ó. Fala mal, mas tem, né? É tipo o Batman. Todo mundo fala mal, a gente não gosta. Tinha bastante coisa lá no evento, lá... Tinha um pouco de tudo, né, cara? Loja de camiseta, tinha canecas, tinha a caneca do Lico de Caipinto lá. Sim, o Oliver comprou, cara. O Oliver Queen comprou, cara, muito foda. E o Oliver Queen. Lico de Caipinto! O Oliver Queen também, o sotaque, o filho da mãe virou sensação lá no coisa, porque ele tinha ele tinha o laço versão capa dura, cara. Porque ele comprou na pré-venda. Ele é o único que tinha capa dura. Ele é rica! E aí chegou lá, nem o Vitor Cafage pediu pra tirar uma foto com ele, porque nem o Vitor Cafage tinha visto ainda o negócio em capa dura. Nem ele tinha o bagulho em capa dura, né, cara? Ele... Tão caro que é. Só o Maurício de Souza e o Oliver tem esse papel. Um abraço aí pro Oliver Queen. Que... Tava se achando a estrelinha lá no domingo lá. Mas fora todas essas atrações, a gente tem que dizer os que ficaram mais pela periferia ali, o Conselho Jedi RS. É, ou tinha pessoas que gostam, cara, de anime. As salas esse ano estavam muito fracas. É, a sala, né, tava. A sala do Harry Potter, que eu fico com medo de entrar. Eu fiquei, cara, fiquei. Tinha gente meio esquisita ali. Tu quer se sentir bem? Vai na sala de RPG, cara, e cards, de Magic. Oh, tu entra na porta, cara, assim, tu te sente o macho alfa, tá ligado? Ó, oh, que filho da puta, jogava, desgraçado. Esse jogo tá passado, Gariba, passado. Agora você não joga mais. Explica muita coisa. O Gariba é transão agora. Ele é transão. Não brocha mais. Aí. Ah, foda-se, minha vida, assim, só. Tadinho, mas a de games, cara, uma hora eu entrei pra gravar lá de games, acho que até vai sair no... Pô, pode crer. Vai até sair no vídeo, assim, cara, que uma hora eu gravei a de games. Tinha um Thor sentado, assim, cara, aqui. na minha mente eu tava ouvindo o Lonely Man do Pirata do Hulk, cara, de fundo, assim. Seriada do Thor. Seriada do Thor, segundo segundo. Parecia o Edu Falaschi gordo, né, cara, aquele Thor lá. Exato. O Evandro não quis tirar foto com roupinha de Jedi, cara. Não quis. Não, é muito... Eu insisti pra ele tirar foto e não foi. Muita apagação de vaso. Mas, cara, fazer uma crítica não pro evento, né? Mas pro público, né, cara? Pouco. Sim. Compareceram muito pouco esse ano, cara. Tá, ah, foi foda, velho. A merdaiada não quis tirar o rabo de casa esse ano, cara. Não, cara, foi o primeiro evento desse tipo que eu fui e achei legal, cara. Quero começar a frequentar mais esses ambientes, gastar um pouco mais, pô. Mas... te sentir melhor, né? A infraestrutura, tá? Jogar autoestima lá pro alto. Comprar um ótimo de 100 reais. A infraestrutura tava bem feita, assim, tipo, a organização, a produção do evento, não, tava disso, bacana. Disso aí não tem o que reclamar, o Garibão. O que a gente realmente reclamou, cara, foi que a nerdaiada não compareceu. Não compareceu, cara. Não compareceu. Entendeu? Acho que tinha menos gente. Menos do que ano passado. Ano passado tinha bastante gente, cara. É, cara. O pastel de frango tava bom, cara. O crepezinho também tava maneiro. O crepe foi da hora. Ah, eu tenho uma crítica. A tia do crepe colocou menos massa dessa vez do que do ano passado. Isso é uma parada pra rever lá, cara. Então, não pode não comer crepe, comer massa, né, cara? Tá comendo o recheio da porcaria. Ah, nada a ver. O melhor do crepe é a massa meio crua, cara. Assim, tá... é, e ela ratiou nesse sentido. Exatamente. Vacilo, vacilo. Vamos fazer um protesto lá, levar uns cartazes. Parar, paparrafo. Mas cara, até o HDR comentou que eles foram um pouco prejudicados na mídia por causa dos protestos, né, cara, que eles não conseguiram divulgar do jeito que deveria, né, o evento. Qual desses, qual desses malditos baderneiros aí que ficam na rua? Baderneiros, que faz leite com pera. Os comunistinha, malditos. Pô, mandar um abraço também pro Daniel HDR, cara, gente fina. Mano. Gente fina pra caramba, eu tava sempre lá dando risada com a gente lá no evento lá. E pós-evento, vocês fizeram alguma coisa, beberam uma breja? Aproveitar aí. Ah, eu não podia beber, né, cara? Eu tava dirigindo, aí eu e o... Somos conscientes. Eu tava sem dinheiro e arreguei, sem dinheiro. Pô, arregou. Eu e o Nicolas saímos pra tomar um refrigerante. Né? Não rolou sexo, tomou um chá. Não rolou sexo. Mas era isso, cara, acho que foi... Mas o evento tava bem, bem legal, cara. Valeu a pena. É, então vamos partindo aqui para umas considerações finais rapidinhas aqui. Evandro, tem considerações finais? Não, cara, acho que era isso aí mesmo, cara. O evento tava bem legal. A homenagem lá que fizeram pro Canines, que nem o Mo falou, tava muito engraçado, cara, porque... O Edgar Vasco, o Santiago, o Goida. Então tava bem maneiro, assim, que os caras, tipo, fazendo piada, assim, entre eles, contando história do Canine. O Canine foi o que menos falou, assim, né, cara? E quando falava, só falava que ele ia se desfazer das coisas dele, queimar as coisas, cara, dele. Cara, ele é muito troll, cara. Muito engraçado, cara. Os caras contando as histórias dele e o cara era muito troll, assim, né? Foi bem maneiro mesmo. Nicolas, considerações finais? Peraí que eu tô coçando o ouvido. Ah, então tá bom. Não, porra. Não, cara, foi massa o evento. Quero começar a prestigiar mais esse tipo de lugar, né? Gente bonita, gente agradável. Todos façam o mesmo e gastem. Ah, sim, alguma propagandinha que quer fazer de alguma coisa? Porra, tá esquecendo, cara. Leiam a resenha do Evandro sobre laços, que é, pô, muito recomendável, cara. Valeu. HQ do barulho. Vai ser uma resenha do Nicolas na resenha, quarto, tá? Também. Marcel, aproveita, deixa suas considerações finais, fale um pouquinho do seu blog. Esse é o jabá aí. Cara, minhas considerações finais, a principal de todas as reclamações é sobre o crepe, né, cara? Já fiz, já registrei aqui. Cara, outra consideração final, que é uma crítica que nem você estava falando no começo, né? Minas que fazem cosplay, por favor, usem seu corpo a favor dos nossos olhos, por favor. E cara, o Jabá, cara, faço parte do podcast Carlinhos Voadores, o melhor podcast de putaria do universo, brincadeira. Mas, cara, é isso aí, acessa lá, eu não sei o site, o nome, cara. Olha Twitter, lá. Carlinhos Voadores. Carlinhos Voadores, joga no Google, tu vai achar se tu tiver determinação, é cara. Carlinhos-voadores.blogspot. Aí, viu? O cara sabe aí, mais, cara, que tu. Eu sou fanboy. É porque existe um outro blog com esse nome, então tem que ter com o traço. Exato, e é Carlinhos com LW. LW não, opa, LH. Caralho! Carlinhos. Era português, Portugal, Carlinhos. Foi o Dev. Ô Marcelo, quer mandar nenhuma mensagem pro cara que faz cosplay de Batman, cara? Aproveita. Não, cara, achou ele fortão, gostoso. Achei ele sarado. Continua malhando pelo que vem, é isso? Cara, continua aí no pain, no gain, né, cara? Isso aí, manda brasa. Até ano que vem, cara. Caldeira. Te espero lá. Bom, considerações finais. Ah, cara, foi engraçado, foi legal conhecer essa cambada aí, conhecer o Evandro, o Nicolas, o Oliver, foi foda. Gama, sério, não me liga mais, cara. Eu bloqueei teu número. Espero que tu nunca mais me ligue. Se ligar, eu não vou atender. E convidar os ouvintes, leitores do MRZ aí, entrarem lá no bailedosenxutos.com. A gente tem post de vez em quando. A gente tem podcast toda sexta. Ou também, às vezes, também não. Fala do teu. Fala do teu. Da tua credencial lá do. Sim, cara, eu acho que o. Bem lembrado. Eu acho que o Dadá, cara, ele participou da organização do evento. Que eu fui pegar meu crachá de imprensa, né? Aí, qual é o teu nome? Ah, é Mo, né? Eu botou meu nome lá. Aí ela. Medina dizer o nome de verdade. Aí ela botou imprensa. Só que ela escreveu imprensa assim, ó. Imprensa com sua anta. O Mou com vergonha de andar com a credencial. Eu botei no bolso a credencial, cara. Fiquei com vergonha de andar com aquela porcaria no pescoço. Por isso que eu aí no outro dia eu arrumei. Eu cheguei em casa, tinha um credencial atômico. Fiz um I gordão, tá ligado? Um lugar de doer assim. Um I gordo. Daí ficou imprensa. Cara, tô envergonhado. Então, pessoal, entrem na nossa comunidade no Orkut, pois ela existe, caso o Facebook caia com os anônimos, que eles são terroristas do caralho. Esse dia caiu o Facebook e a comunidade do Orkut tava lá. Forte. Exatamente, aí, ó. Chupa pra aqueles que não tem... comunidade no Orkut, né? Ser baile dos enxutos, copiando pauta nossa. Qual pauta a gente copiou? Acho que é o contrário. Todas, cara. já tá desconfiando que eu sou um espião nessa vida. Espiante, cara! Vocês copiam, só que a gente é esperto e lança antes, tá ligado? Então, é isso aí. curtam nossa página no Facebook, Macaco Novo Zumbi do Inferno. Se tiver algum post, alguma besteira pra escrever pra nós, mandem pra mrzdoinferno@gmail.com ou hotmail também, pode ser. Adicionem Felipe Camargo no Facebook, o Mo é legal, vocês vão gostar de falar com ele. E é só isso mesmo, meus queridos. Beijo na bunda de todos. E até mais. Falou, e Vini, beijo, meu amor. Não quis falar conosco. Valeu a presença de vocês aí no Drops hoje aí, cara. Fala um pouquinho agora, pessoal. Oh, e é fácil, abriu a imagem aqui agora. Abriu a imagem aqui agora. E é fácil nas duas. Internet discada do mundo. Era o Patolino, né, cara? Não, porra. Corta essa parte, acho que não é muito legal. Só porque o cara falava assim, não vai ficar falando assim, cara. Tem planilha de plástico. Tem planilha de plástico. Fica sacaneando o cara só porque ele fala assim. Não, porra, vai. Sim. Vai estar no post da Comic Con que eu vou fazer essa semana ainda. Azar. Não, viu? Só chupa. Mais alguma participação especial? Fala comigo pra gente lançar no mesmo dia, cara, que eu tô com preguiça de escrever. Porra, também tomo. Acho que vamos transformar. Vamos transformar. Só muda o nome do autor, cara. Vamos transformar em podcast. Uma só, né? Vamos transformar em podcast esse Drops aqui. Falar... Aí não precisa fazer, né? Não, tá bom já, tá bom. Que porra de podcast. Tá bom. Pode encerrar? Mais alguma coisa aí a considerar rapidinho, por favor? Posso fazer uma sugestão para encerramento? Pode. chamar o Vini e perguntar o que ele achou, cara. Ah, porra, roubou minha piada. Ele vai ficar bolado. Ele ficou online agora, pensei, cara. Pensei que tu ia querer chamar o Gama, aí eu ia sair rápido daqui. Ah, é, não, isso, foi, isso foi uma grande parte do evento também, quando o Gama ligou direto da Bahia. Eu devia ter filmado isso, Evandro. Eu queria ver a minha cara, velho. Cara, o Mo, a cara assim de tipo, estou sendo perseguido por um psicopata nesse momento, sabe? Tocou o telefone direto da Bahia, o Gama ligando pro Mo, cara. Prefixo 71, cara. Da onde que é essa encrenca, eu perguntei, né? Eu só vi o Mo desligando, assim, dizendo assim: Gama, vou desligar na tua cara, nunca mais me liga. E tipo, não, desligou. Não, Gama, assim. Eu não vou devolver a cutucada e nunca mais me liga. Desligou. Cara, liga de Salvador isso, pra cobrar o maluco de não ter cutucado de volta. Sim, cara, olha só que doente, cara. Gama, não, cara, não. Eu tô com medo, sai daqui. Desligou o celular e ficou olhando pros lados, ver se o cara não tava por perto. O Gama liga e fala: nossa, que sanduíche gostoso você tá comendo agora, né? Aí sai um pedaço de sanduíche da boca. Vini, você tá nos ouvindo? Consegue falar, Vini? Ele não consegue, então a gente tá gravando agora um drop. E é um drop sobre a Comic Con que você não foi. Porra, tu estragou a piada antes dele começar a falar. Que merda, o Gariba, em vez de deixar ele falar primeiro, tu é foda. Cara. Que burro. Ai, que burro. Você é burro. Porra, o Gariba estraga. Ele ligou! Ele estraga a piada. Não, ele mandou o senhor chamar no meio do voto top. Ficou bolado. Tipo, é, mandou a gente tomar no cu e foi embora. O Gariba não sabe fazer a piada certa. É, em vez de esperar ele entrar, falar, ficar tudo tranquilo. Acabou!